Fugindo, confirme o item 974, não tá fazendo? Relativo. Informação Charlie West, qual é o item 974? Bruno 70 Juliette, portão 09. Portão 09. 309, é o 9974. Sustenta 224, solos 27, continue táxi via Alfa, é forte antes da Juliette. Alfa, é patada, é. E 5972, autorizado decolagem, pista no 0, vento 040 graus, 03 nós. Livre decolagem, eu, 5972. 5974, vamos para a porta. Escuta. Cruzado Guarulhos, via rota do Tona, fez 1 a 0, Salvaté. Nível de voo 340. Saída São Romo, Leda, ótima. Código transponder 5027. Controle de saída 119.8. Cruzado para Guarulhos, nível de voo 340. Vamos começar. Pela 1-0 aqui é Taubaté 340 do Sai da Savona Leva Motiva 50-27 lá de novo. Confirmando as alvetas 1-0 após Taubaté e a saída São Vono Leda Motiva. Ok, vamos 1-0 até Taubaté São Vono Leda Motiva. 972, decolada aos 29, chama o controle 199, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, bom serviço. Isso, 5974, correto, contingente, porte pronto para acionamento. Me contarei, mas vou 5974. Azul 4959 para puxa acionamento. Azul 4959, aguarda número 2 no setor. Com 4 horas e 35 de autonomia, alternando galeão, eu tenho de 02. A Leda. Modo Leda, atendendo 36059, 72. Seu time turno 0 no meio. É Libertáxi, Pátio, Juliette, Ponte Espera, Chamará. Corrigindo, táxi em Índia, ok? Pátio 1 no Índia. Ponto de Espera é Ponte Pronto. Ponte era pronto, Pátio Índia, terá 9973. Azul 4959 para puxa acionamento. Azul 4959, livre acionar a coordenação aqui para o sol, é postar. E puxa acionar 4959. Oi, só passei com o Lima Hotel, hotel. Hotel Chat. Então, Lima Hotel, hotel White Potter. Lima Hotel, hotel, todo o parque 5, transporte, sem autorização para a vitória da você. Lima Hotel, hotel, guarde cópia. Lima Hotel, hotel, livre, acionar, aguarda no cópia. Lima Hotel, hotel, copiou? Escuta, Lima Hotel, hotel. Livre, acionar, aguarda no cópia. Livre, acionar, aguarda no cópia, Lima Hotel, hotel. Estrema 224, Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, 6224. Azul 5001, pushback, acionamento, gate 1. Azul 5001 na guarda. Guardando. Porta decolagem, federal 9973. 9973, autorizado em área de decolar, pistola 0, vento 040 graus, 02 mais. decolar pista 10, número 9976. Lima Delta Ponto 4. Lima Delta Ponto 4. Rio Azul 5001, no 4 Cap, estrada, tchau. Estimado de 3 minutos. Deixa o nome aviso, não deixa no play, na frequência da noite, sinal 95. 295, aparente. Ajuda 2774. Aguarda 2774. Torre Salvador, boa noite, sinal 6202, sinal. 99973, decoda 33, no controle 119, decimal 8. Controle 198, 0. 993, boa noite. 6212, autoridade pouso, pista no zero, vento calmo, o ajuste tinto no zero no meio. Nível pouso na 160, 6212. 60, autorizado, valido. 360, mando lida, 09973. 43600, autorizado em LFXP, reposto estabilizado. Autorizado em LFXP, reposto estabilizado, 3600. Azul 4959, pronto para o táxi, tem 73 a bordo, 3 horas de autonomia, alternado Salvador. 773? Correto. Táxi autorizado, Azul 4959, atração de espera pista 0, via Pátio 1, táxi Índia. Ponto de espera é porte pronto, ajuste no 0 no meio. Via Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, 4959. Azul 5001, coordenando equipe de solo, após o ATR da companhia livrar o Pátio 1, ingressando na Índia, inicia a costagem. Nativa, solta o ATR na Índia, autorizada para o táxi Azul 5001. Azul 2774, coordenando equipe de solo, após a passagem, corrigindo após, autorizado, início com o Chivega Costax, Azul 2774. passo a bordo, 445 de autonomia, alterna Salvador, autorização para o táxi. Lima Hotel, até autorizado Vitória da Conquista, via rota do plano, nível de 180, sai da Arbor 1, após Elefa, após DCT o piloto, DCT Vitória da Conquista. Pistinhos 17, decolada pista 17, corrigindo, transponder 5023, controle 119.8. Para a Vitória da Conquista, conforme o número 802, sai de Arbor 1, transmissão para a Vesta. 5023, controle 119.8, ao 6312, no solo 37, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 6312. Lima Hotel, correto o cotejamento, após confirmar na Arbor 1, é saída Elefa, após Elefa, DCT, o piloto e o nível 180. Arbor 1, Elefa, o piloto. 180, Lima Hotel. Taxa autorizada, aposta taxa de papá, Lima Hotel. Hotel. Passado, Lima Hotel. Última senha 4006, o ajuste 190, 1-6. 1-0 no menu ajuste, na projetada, descida para 4000 pés, 1-6-4. Geral 9973, chame Centro Recife na frequência 1-2-8-3-5, alternativa 1-2-3-8. Centro Recife, 1-2-8-3-5, 1-2-3-8, alternativa, 09973, boa noite. Doni, Salvador, voo 723. E mantém, que a gente considera decolagem ali e mantém. Ali mantém, azul 4959. 2509, número 2 na aproximação. E 2509, via chegada, 9723. Precisado alinhar, pistão 97, aposta alinhado e pronto, agilizando. Alinhado pronto, agilizando, vou até o céu. Afirmo, 3-4, vai bater. Te grato. Juliette, 6212. 6212, tente manter a posição, portão previsto 02. Vai manter a Azul 2774 para o táxi com 72 a bordo, 13,50 até Maracaju. Lima Hotel, até o ponto para decolagem. Lima Hotel, hotel autorizado decolagem, pistão 97, vento calmo, com ajuste no zero no meio. Vento autorizado, Lima Hotel. Azul 2774. Táxi autorizado até a saída do Pátio 3, a boagem de utilização para ingresso Pátio 1. Centro autorizado até a saída do limite do Pátio 3, azul 2774. Centro 3, 620, estabilizado, ele é 1 no 0. Control 3600, chame Tully na frequência 18195. 1895, dá 3600, boa noite. Táxi azul 5001 com 106, 5 horas, Lanterna Ribeirão Preto. Táxi 3000 via Índia azul 5001 no ponto de Caria Forte, ponto ajuste no 0 no meio. Índia, ponto de Caria Forte, ponto 0 no meio, azul 5001. E no hotel decolar 242, chame controle 1 no 9, decimal 8. Controle 198, muito obrigado, boa noite, senhor. Azul 4959, autorizado decolagem, pistão no 0, vento calmo. Livre decolagem, azul 4959. Postal 6212, Juliette, portão 02. Juliette 02, 6212. Tudo para 180, Lima Hotel Hotel. Salvador, boa noite, Altan 3600, está estabilizado, baixando e travando o visual na 10. 3600, ajuste no 0 no meio, coxinha na aproximação, o ar de pista livre. 0 no meio, prossegue na aproximação, está 3600. Azul 2774, segue a retaguarda em Boisa Bianca, parte 1 no Índia, ponto de espera é forte, ponto, ajuste no 0 no meio. 7575 é Índia, 1 no 0 no meio, azul. 5974, livre acionar em coordenação, que o pessoal é postar. Vai acionar e se eu for chamar para o teste, táxi 5974. 3600, autorizar o pouso, pistão no 0, vento calmo. Pouso no 0, está 3600. Sonhador 5001, está pronto para espera da 10 e visual com tráfego. Azul 5001, após o apoio da TAL, pousando na pistão 0, livre, livre alinhar e manter pistão 0. Passagem da aeronave da TAL e manter 10, azul 5001. 4959, decolar 244, chama o controle 119, decimal 8. 198, 4959. 723, velocidade 2309. 2309, 723. Controle Salvador, azul 4959, boa noite. Azul 4959, boa noite, contato radar, submeteu o nível de voo 140, Coral 1 Bravo. Submeteu 140, Coral 1 Bravo, 4959. Corredor 774 vai poder executar a saída Coral 1 Alfa? Afirmo, o 2774 prossegue na Coral 1 Alfa, permanece o restante da autorização. Certo, autorizado Coral 1 Alfa, então vamos estar no ponto de espera da 10, pronto, comandador. 02, azul 2774. A 354, desça para 2010, o ajuste é 1-0 no meia. 2000, 1-0 no meia no ajuste, bono 354. Já autorizado o procedimento? Pode autorizar no procedimento. 354. Bono 723, desça para 4010, o ajuste é 1-0 no meia. 4000, bono 723. 3600, solo foi os 4000, NBR. Da Alfa Juliette, portão 05, não me escuta? Alfa Juliette, não, se escuta ainda até o portão 5, da 3600. Azul 5001. Vento calmo, autorizado a colagem no pista no 0. Reciclagem no 0, azul 5001. 2774, Lima T1 0. A Lima T1 0, azul 2774. 254. 354. Você pode incrementar as ondas descidas? Sim, senhora, temos sim. Boa no 354. Pente, prato. Nada. Quatro cordas voador necessário autorizar. Você está bem, então, 354. Ok, sim. Como o tráfego 12 horas, 1, 5 milhas, está no rumo oeste, cruzando 070 em subida, é um Mitsubishi. Mais 5001, 47, no controle em 119, desce 8. 98, azul 5001. E 5974, utilizar táxi via parte principal, dando passageiro na direção. Após, segue via Índia, no ponto de espera, reporte pronto para decolagem. Utilizar o táxi via parte principal, dando prioridade para ela na direção. Na Índia. A gente sobe via saída Tambo 1 para o nível 320. Via ao 320 azul 5001. Autorizando a decolagem em pista no 0, vento calmo. Decolagem no 0 azul, 2774. Quatro ali, mantém no zero. Vale aí você, a 10. Dois, sete, sete, quatro, decolando 5-0, chama o controle 1-9, décima 8. Azul, 2774, controle 6-9-8, boa. Mato. Boa noite, o azul 2774. Boa noite, 2774, contato do radar na decolagem, sobe via saída Coral no Alfa para o nível 1-6-0. Azul 2774, Coral no Alfa via para 1-6-0. Tuna 723, está autorizado 2000 pés, ajuste 1096. 2000 pés, o gol 1723. Gol 1354, completa final, chama a torre 1 no 8, decimal 95, uma pouso. 1-9-9-5, boa noite. Bruno 723, completa redução de velocidade para 1909, está autorizado o final procedimento IRS X-Way da pista 10. Pegue tráfego da companhia agora na posição de 12 horas, 6 milhas, está com 1-8-0 de ground. Está um minuto, marca do Esther. Ciente, reduzindo o modo 723. Jornal 74, ele vai do colégio da pista no zero, vento rápido. Estabilizando, Golo 723. Golo 723, completa final, chama a torre 1 no 8, decimal 95, uma pouso. 295, lá. 5-4, atualizado, pouso na pista no 0, vento calmo. Vive pouso no 0, na 3-4. Decimal 74, decimal 55, chama o controle 119, decimal 8. 198, obrigado. 5001, chama agora o centro, frequência 128, decimal 35, secundária 123, decimal 8, bom voo. 2835, alterna 238, obrigado, boa noite. Controle 1-5974. E o 5974, contato, roda na decolagem, suba para o nível de voo 340, após 2000, voo direto Lido. 340, após 2000, direto Lido, 5974. Azul 2774, voo Coral. Azul 2774, Coral. Papatango Lima, hotel, chama agora o centro Recife, frequência 126.0, secundária 128.8. Lula 260, 2818, o Lima Hotel. Lula 354, Alfa 56, mantém escuta, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, Lula 354. 723, autorizado pouso na pista no 0.1. Tive pouso, voo na 723. Sete, dois, três, São Francisco, oito, mantenha-me escuta, Alfa, Juliette, portão 1-0. Alfa, Juliette, 1-0, na sua escuta, 1-7. Fortaleza, nível de voo 370, decolando a pista no zero com a primeira curva à esquerda, na subida Lumo, Transamfruti, após o peso Lumo 9, Bangu, segue via rota do plano de voo. Aciona 5036, controle 119.8. 4138 autorizado, Fortaleza, nível 370. Decolada 10 com a esquerda, Monfruti. Após o voo 19, Bangu, direto com o Fórmula 1.8. Transponda 5036, controle 119.8, 10438. 4738, entrando por estacionamento. 10438. Confirme, posição 10, 723. Posição 11, 1354 e posição 10 para 1732. 33 com a gente. Ok, posição 1010, 72. Comandora, Chané 6224, direção Aracaju. Chané 6224, autorizado Aracaju, nível 190. Decola da pista 10 com curva pela esquerda, na subida Conde. Aciona 5037, controle 1998. 190 aprovado, 10. Com curva esquerda para o seu Conde, 5037-1998-6224. Correto, 6224, por gentileza, apenas modifique o transponder 0237. 0237. 2835 ou 238, obrigado, meu amigo. Bom dia. Azul 4959, serviço radar encerrado 55 milhas a sudoeste do Rio de Salvador, mantém o nível de voo 140, chama o controle Ilhéus, frequência 120.1, bom voo. Ilhéus 201, obrigado, boa noite.

224. Temos 103 a bordo. 12:50, Senado é 2 horas corrigindo. Senado é 6. Obrigado, táxi, direita e Fiat Taxi Índia. Ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste no 06. 16, autorizado via Índia, portando ponto de espera, 4738, autorizado táxi, via 7 principal, táxi índio, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 0 no meio. 4730, 9624, autorizado a linha área decolar da pista no 0, vento calmo. Decolando 9062. Na 224, decolando no CIP, chama o controle em 1 no 9.8. 19.8, boa, né? 224. Controle Salvador, boa, né? 224, tá chegando. Oxalé, 224, contato radar decolagem, sobe via, saída Conde, nível de voo 190. Conde, 190, né? 224. Passar a próxima, está 4730. 5730, nem mantenho no zero. Ali mantenho, 0743. Olimpo 07, contato radar estabelecido 70 milhas ao sul do Vale de Salvador. Está sobre o tubo, área de sequenciamento, curva à esquerda na proa norte, limitada pela radial 280 do Vale de Salvador. Veja as comunicações, esse é o limite, Olimpo 07. Chamé 6224, informação de tráfego 11 horas, 18 milhas no rumo sudoeste, mantendo nível de voo 140 Alfa Tango 72. Sente do tráfego informado, 6224. Sete três oito, decolou 19, chama o controle 119, decimal 8. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Dan 4738, Momon, 1400. Dan 4738, contato radar, sobe via saída Momon, nível de voo 370. Via Momon 370, Dan 4738. Azul 27 no 3, informação de tráfego, tráfego 10 horas, 11 milhas no rumo nordeste, cruzando o nível de voo 100 em subida até o nível de voo 190, é 1R2, 319. O Azul 27 no 3 tem um tráfego no Tiquete e no Visual. Azul 27 no 3, autorizado a descida. Azul 27 no 3, autorizado a descida até o nível de voo 0620. 060, 27 no 3. Já 4738, vetoração para separação de tráfego, mantém a proa 290. Está limitada pela radial de Salvador 310. 310, caso feitas as comunicações, após essa radial, voa direto cógnito. E chama o centro na frequência 126.85. Mantém para 290, limitada pela 310. Estado de falha após COGV. Confirma a frequência? COGBO. Voa COGBO chamando o centro na frequência 12685. COGBO 12685 após a rádio 310. Tá, 4738. 4738, informação de tráfego. Tráfego na posição de 3 horas, 14 milhas. Está no rumo sudoeste, cruzando o nível 110 em descida, um Alfa Tango 72. Azul 27 no 3, informação de tráfego, 12 horas, 13 milhas, no rumo oeste, cruzando o nível 100 em subida, um Airbus 321. Noticast tem no visual, azul 27 no 3. 27 no 3, autorizar a descida para 4 mil pés com ajuste 10 no 6. 4 mil, vai ajustar o 27 no 3. TAM 4738, tráfego superado em altitude, autorizado voa cógnito da presente. Voando cógnito, TAM 4738. Olimpo 07, autorizado descida até o nível de voo 050. Até nível 1-0-0-6-2-2-4. 7-6-2-2-4, aguardando transferência. 6-2-4, está para a descida. Aguarde o instante. Senhor Salvador, boa noite, Xanamia 2-5-8. Xanamia 2-5-8, acione a identificação desta via, chegada Bomé de Uno. Autorizado descida até o 0-6-2-0, nível 0-6-2-0. 060, minha bonete 1, 6658. Pode voltar, 62. Mantendo a descida via 6258, sai como número 3 no momento. 703, mantendo via. Xanamia 224, serviço já encerrado, por afastado do nordeste do Rio de Salvador.